Foram pushback. Luna 099, autorizado pushback funcionamento após taxa. Every push chegou no 099. Então, 3283, decolou 04, chama o controle 1, 19.8. Controle agora, 19.8, grato, uma boa noite, 3283. Controle Salvador, boa noite, 3283, na Arbor 1. Do portão 8, pronto para cobrar. Tem igual na 705, aguarde. Três, meia, zero, na saída Arbor 1. 360 na Arbor 1, possibilidade de curvar a direita direto ao Arbor. Autorizado é lesto, após 2 pés. Após 2.000 pés, autorizado elétrico, grato, 3282. Salvador 3290. 3290, boa noite. Na chegada Bomed 1, desse mantém o 050. Ok, prossegue 050 na Bomed 1, agora 3290. A bordo, 3 horas até no galeão. Taxa à direita, VN de ponto de espera 1-8-9-6-12. Ajuste na 0, na 3. Direita, Índia, ajuste 6, 6-3, ligou 1-0-9-9-4. American 230, gate 10, ok? Gate 10, American 230. Chegou no 099, pronto, pode esperar no 0. No 099, autorizado a linha de decolar. Pistão no 0, vento no 00 graus, no 09. A linha de decola no 0, vou no 099. 10, thanks and have a good evening. Roger. Região 01, controle. Qual a posição do sobrevoo? Gente. 099, decolou 10, chama controle em 119, decimal 8. 098, muito obrigado, amigo. Salvador, boa noite, gol. 099, quanto a cadastro, mantenho 360 na saída Arbo 1. Arbo 1, quando possível, Arbo ou Elefa, por favor. Está autorizado, vai Elefa. Elefa, está presente, obrigado. Azul 2781, chame C3 Cif na frequência 1260, alternativa 28.8. Secundário 122, décima 8. Plano 705 confirmando a saída. São João, Leda, após Leda, Dóquio. Correto, chame pronto. Pushback, funcionamento. Para pronto, para pronto. A 3283, chame Centro Recife, na frequência 1260, alternativa 22.8. 01, fui com projeto de Salvador, chame torre na frequência, 18.6. 18.6, 18.6, guarda 01. Delta 083, both arrived, this is to 4,000 feet, current 1013. Torre Salvador, guardião 01. Guardião 01, aproxima direto pro Paticulo do Gré. Afirmo. Gente, Guardião 01, autorizado a aproximação direto parte do GRE. O vento no 1,0 grau 099, ajusta no 013. 1,0,3, direto parte do GRE, Guardião 01. Os 290 informam que na segurança a posição de 2 horas 17 milhas rumo oeste, está tá cruzando nível de 195 para o 360. Gente, não avisa o tráfego, cruza uma centena reduzindo. Prossiga para 2000 pés, o ajuste 1013, autorizado ele, SXP, reporte estabilizado. 1013, prossiga 2000 pés, reportará estabilizado, 7-0, voo no 705, voo no 7-0. Zero nove nove, GMC do Recife, na frequência 126.0, alternativa 22.8. 260.28, obrigado. Aposta no solo controlado, Pátio do Gré. Apostará no solo controlado, Pátio do Gré, Guardião 01. Paulo Zuno 8, boa noite. Na 3290 reporta feixe de laser verde vindo da presente posição à nossa direita, abaixo da aeronave. Pensa 3290. Interceptor visual com aeródromo SAN 3290. 3290, chame teu instalador na frequência 08 decimal 6. 18. Autorizado, via Pátio Índia, bom, tu te espera 1 decimal 62, ajuste na 093. 3290, final normal, baixado e travado, pista 1-0. TAN 3290, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-1 mais. Gente, entendeu, 511, livre pouso, pista 1-0, TAN 3290. Papa 08, same 2,000 feet, and H1013, clear as to I left, final report status localizer. Galera, mantém no 01 no 705. Tá, 3290, solo 23, liga direito, chama em 121, décima 1 no solo. Decolagem autorizada, vento 1-0-0 graus, 08 nós. 1-0-0, decolagem autorizada. Doutor, pode confirmar a sequência do solo com 3290? 3191. 2191. Solo Salvador, tá 3290. Tran 3290, autoridade táxi, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, 705, decolar 225, chama controle 119, decimal 8. 705, chama controle 119, decimal 8. Controle Salvador, voo 1705. Com 1705, contato radar, suba via Sambo 1 para o nível de voo 360. 1705, sobe via Sambo 1. Para 3500. Senhor de Salvador, voo 1705. Prossiga. Você precisa pro ar, Leda. Autorizado, Leda. Para fazer o ciclo de sala, ficou de 1 8 10 6. Site clear to land runway 10, wind 100 degrees 09 knots. Só para você, informação 3290, está mantendo posição fora do Singer aqui, guardando a boa vontade do funcionário de ligar o balizador aqui. Assim. Paciente. 705, chama o T36 na frequência 1251, alternativa 128, decimal 35. 251-1835, boa noite. Europa 083, underground, 031, leave the runway, vai para o Golf, and call 121, decimal 1. Muito boa tarde, Europa. Direitiva, aqui, runway, vai, Golf. Europa 083, approve to taxi by Alpha, Juliet, stand 11. Alpha, Juliet, stand 11, Europa, direitiva. Matriz 10, boa noite, na chegada é bom médio, 1, décima, tenho 050. Lima 3-1-0, descer para 2000 pés, 2-1-0-1-4, autorizado via LSP, reposto estabilizado. Lima 3-1-0, está autorizado o Vaduna. 6310, complete a aproximação final e chame Torre Salvador, frequência 18, decimal 6. Minha 3-1-0, boa noite, pouso autorizado. Pistão 1-0, vento 1-0, 0 graus, 9 nós. Informação Vitor, passando 244 para o Fundo Cuidado. 52 a liberar via Foxtrot, chame Salo Salvador no 21 decimal 1. Vou liberar Foxtrot, Salo Salvador 21 1, legal, né? Xanema 310, Alfa Juliette, portão 3. autorizado. Autorizado, chamaremos o 096.